sem perder a esperança. Você corre comigo porque sabe quem eu sou. Mais um sobrevivente que o sistema lesou. Eles falam em crescimento e não fortalece o povo. Enganaram você e ainda vão fazer de novo. Vão fazer de novo. Vão fazer de novo. Atividade. paz e liberdade. Em plena atividade. Paz e liberdade. Em plena atividade.